Salvador, o 5221 da Free para posicionamento, parte bem. 522. O 5221 aguarda o posicionamento. No aguardo, 5221. Então, sim, confuso. É 2-2-2-9-5, obrigado. Solo, o trip 5-2-2-1? Prossiga 5-2-2-1. É, por gentileza, o nosso push é após a passagem do passarelo, está autorizado? Afirmo, 5-2-2-1. Obrigado. 30 graus, 08 mais. Livre pouso, pista 9 horas, Sener 6250, agora estabilizado no Guilherme. Passou e travou, Sener 6250. Passou e travado, Sener 6250. Confirmar o vento, Sener 6250. O vento 130 graus 08, nós achamos Sener 6250. Graças. Diana Weber Alfa, lhe mantém no 7. Táxi Passaredo 2227, 52 a bordo, 3 horas mais 30, alternando Salvador para o Táxi Passaredo. 2227, está autorizado o táxi via Pátio 1, Índia, ponto estável no 0, chamada Torre 11895, ajuste no 017. Gente, Passaredo. 221 está após a passagem do Passaredo, autorizado a efetuar o possível estacionamento e mantém o táxi. Trip 5221. Dia 9 Emeralda, tente a possível ser o 2 bus que pousa no 0, após ter livre decolagem no 7, vento 14, 0 grau, 08 mais. Sana 6250, sala 05, direito no 219. Livre direito 219 ao solo, Sana 6250. Salvador, bom dia, passarinho 2227, quando espera pronto. Bom dia, passarinho 2227, ali mantém o 7, 10, corrigindo. Ali mantém o 10, passarinho. Solo Salvador, bom dia, Sener 6250, livrou. Posicionamento 6250, está autorizado para seguir o táxi em Alfa, reportando o nosso presidente. E Alfa vai reportar o Juliette, né, 6250. Muito bom dia, controle Salvador, Papa Romeu, Índia November Alfa, na sua escuta. November Alfa, bom dia, prossegue com a corredora Xé, confirme o destino. Salvador, Salvador, com TGL em Veracruz. Gente, prossegue com a corredora Xé, reporte através do farol da barra, o Índia November Alfa. Reportarei no farol da barra, Índia November Alfa. Estou no 0 grau, 08 mais. Decolagem, passarela. Trip 5221 para o táxi, 34 a bordo, 4 horas e alternamos Salvador. O 5221 está autorizado táxi via pátio 1, Índia, ponto de espera do 10, chamada torre 11895, ajuste 10 no meio, bom voo. Pátio Índia chamando torre no ponto de espera, o 5221, obrigado, já volto. Passaria 227, decolou 07, chama o controle 1208. 208, bom dia. Bom dia. Uma forte da Juliette, 6250. 6250 vai ficar atento ao TR da Passaria da Ciana, pode estar autorizado a ingressar a Juliette, posição 02. 80 Narguro, passaria 2227. Dia November, Quebec, prossiga. Salvador, bom dia, trip 5221, pronto, ponto espera no 0. Bom dia, trip 5221, na linha decola no 0, vento no 20 grau, 079. A linha decola, 5221. Quebec. Você está ali, você está no 075, confirme o tipo de equipamento POB. Está livre a sessão 075. Aguarde o código transponder. Salvador, bom dia, Gono Zero no quarto, informação Kilo, passo nível 170 para 150. Zero no quarto, acione identificação autorizada a chegar da Maris, acione nível 050. Maris é para o 050, Gono Zero no quarto. Chame o controle no 208. Ciêntico, 221. Controle Salvador, bom dia, o trip 5221 cruza o número pass na Arbor. Trip 5221, contato radar, suba ao 200, sai da Arbor. Ciente, 5221. Nível 4207, bom dia, acione identificação, autorizada a chegada bom, direção nível 080. Bom dia, acione identificação, autorizada a chegada Mari, desceu nível 060. A Mari 3289. De novo, AV Quebec, acione o código transponder 5061. Salvador, trip 5595, muito bom dia, de posse daquilo, pronto para cópia ideal. Trip 5595, está pronto cópia? Afirmo. Autorizado, Eliel, de voo 140, da corda 10, com curva direita, na saída da Eulê e da pós direto, Eliel. Controle a PR 120, decimal 8, e o transponder 5123. O nível 140 para Eliel, decola da 10, com curva direita, subida da Eulê, transição lenta, controle 1208, transponder 5123, trip 5595. 595, o senhor prefere manter a saída da EL ou solicitaria a saída coral? Você colar direito e pro de EL, se possível. Gente, agora a coordenação. 1 no 4, desça para 2 mil pés, QNH 1 0 1 6, autorizado a final LS. 2 mil, ajuste 1 0 1 6, autorizado a LS aqui, 1 0 1 4. Liberal para frequência livre. Salvador, bom dia, bom 397. Tem informação Silo, autorização São Paulo, Congonhas. 397, está autorizado Congonhas, nível de voo 360. Escola 10, curva direita, saída da El, lei da Bridge, onde intercepta o 16. Após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme outro. Controle opere 120, décima 8 e o transponder 5124. Bom, 397 autorizado, São Paulo, nível 360, decola da 1-0, saída da El, Lida Bridge, Abzulu 1-6, BH, Belo Horizonte, Trivia, após rota. 208 ao controle, 5124 ao transponder. Pelo 397, procedimento correto, chama pronto, espécie para mim. Obrigado. Senai 6140, Mateo 250, você cópia? Autorizado, Mateo, nível de voo 250, decola 10, com curva esquerda, saída Fuca, transição Caju, via Upper 58, após Orago, após conforme outro. Controle APR 120, décima 8, transponder 5127. A 3896, desça para 2010, QNH 1 0 1 6. Desça para 2016, 3896. Contate. Salvador, 3595, pátio 3, pronto para o pushback, está no meio. 5595, pátio 3, está autorizado, chama o contato. Mande para o pátio 3. Olha, passaria 2227, solicita manter 160 ao atingir. Retirando agora o centro, solicite ao mesmo, frequência 1260. 260, bom dia. 3896, vou direto posição do UNO, autorizado a final LS. Direto do UNO, autorizado a LS, reporte estabilizado 3895. Uno 260, tem condições de aprovar a Duna? Afirmo. Prova de Duna, desce para 3 mil pés, e negar 1-0 no meio. Ok, prova de Duna, descendo 3.016, com 260. Azul 4207, reduz a 2009. Estabilizou 1-0-1-4, da 1. 1-0-1-4, torre 1-9-8-9-5. 18-9-5. Bom dia, 1-0-1-4, estabilizou no ILS. Bom dia, 1-0-1-4. Livre pouso no 0, vento no 1-0-0-9-9, reporte baixado travado. Livre 1-0-1-4, reportarei baixo travado. Tarde. 1-8-4 a bordo, 13h45, galeão. 1983 está autorizado o táxi via. Parte 1, Índia, ponto esperado 1-0, chamada torre em 1-1-8-9-5, pode de altímetro 1-0 no meia. 1-0 no meia, parte 1, Índia, pronto de 1-8-9-5. Azul 4207, retornar para o sequenciamento, curva à direita, proa 230, limite magnético a 110 centímetros. 230. Sobre Salvador, do Papatango, Victor, mais Quebec. Tomar Quebec, prossiga. Passando 500 pés, proa de Padre. Se você está em condições de usar os corredores, tem condições de descer para o Nomeu até a Paribas? Nomeu pede que negar no 0 no meia, confirme o seu BOB. Autorizado o táxi a parte 1 no taxiway Índia, no ponto de espera da pista 1-0, chamar a torre em 1-1-8-195, hoje deixe o altímetro no 0 no meia. Ponto de espera da 1-0, chama 4207, autorizado 3 mil pés, que negar 1-0 no meia. Estabilizado 3896. 3896, torre 1-9-8-9-5. É um bom dia. Comandou 3-5-2-2-1. Prossiga. Usando 1-6-0. Sim. 3-8-9-6, copiou? Azul 4207, curva agora à esquerda para 190, limite ao localizador. Esquerda 190, localizador, pode baixar para... Ainda 3 mil pés. Tip 5221, no chame Recife, 1260. Tip 5221, no chame Recife, 1260. Obrigado, bom trabalho, tchau, bom. Tchau. Velocidade Lima Cione, identificação, autorizada a chegada a mar, desça para o nível 050. Correção, chegada a mar. Identificou, 050, chegada a mar. Confirme. Afirma, bom, nada, 83, a Lima tem no zero, agilizando, preparando para a decolagem imediata. Salvador, bom dia, 3896, passando em Índia Serra. Bom dia, 3896, continue a aproximação, aguarde pista livre. Escuta. Ou no 014, solo 27, direito 1219. Direito 219, eu vou no 014. Vou no 983, vento no 10 grau, 079, livre decolagem imediato no 0. Salvador, bom dia, vou no 014, livrando. 1-0-1-4, está autorizado o táxi via Alfa Juliette para posição 04. Alfa Juliette, posição 04, gol no 0-1-4. 1-9-6, aqui Mike apenas confirmando, 20 a bordo, passo 4. E o TGL em feira? 1-9-8-9-5. 18-9-5, já saída. Salvador, mil pés, decola da 1-7, com curva esquerda no corredor forte, TGL em feira. Controle, aparelho 1-2-0-2-1-8, eu transponder 0-1-2-1. Nós. Auto autorizada no 03896. Voo 1-9-8-3, decolou 2-8, chame o controle 1-2-0-8. 2-0-8-9-3, bom dia. 5595, tá pronto. Gente, mantenha ponto de espera, 3595. 895, existe no 0 ou no 6? Bom dia. 193, bom dia, contato radar, voo 360, saída da El. 360 da El, 93. Tomar Quebec, o pior? Passar externo, baixado, checado. Vou no 260, continue a aproximação, aguarde pista livre. Seu escuta. O campo ou mais Quebec? Tá. O Emerinho aqui, Mike, ajusta no 0 no 6, reporte ingresso no 7. Azul 4207, torre 1-9-8-9-5. Vitorino de Juliette, só livre 1510. O azul 4207 está a 5 milhas, está alinhado ao centro. Vou no 260, livre pouso no 0, vento no 50 graus, 08 nós. Livre na 10, gol 260. Azul 4207, ciente, continue a próxima.